9972, valor 45, primeira direita, alfa, quilo 43. Primeira direita, alfa, quilo 43, né? Tem 6251, nó, linha A, livre decolagem, toma zero, vento, calmo. Nó, linha A, está livre decolagem, Xamer 62. Salvador, passarei 22222 para Puxa, estacionamento 908. Confirmando então, está na 08 do Patiú. Passarei 2222. Ah, sim, Matiú. Está autorizado, reporta para o táxi. Passarei 2228. Autorizado, reporta para o táxi. 2228. Destino 6251, decolou 49, controle 120 do sinal 8, boa viagem. 1208, bom dia. Solo passageiro 2222, estacionado para táxi, 43 a bordo, 5 horas e meia, alterna Salvador. Livre PS, Pat 1, Índia, espera 1, 18, decimal 95, ajuste 120 no 2. Boa viagem, passageiro 2222. Pat 1, Índia, espera 1895, 212, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia, passarela 2228, pode para dar uma zero, próximo. Passarela 2228, bom dia, precisado alinhar, decolar 10, vento calmo. Alinha com a 90, 2228. Área 2228, decolou 55, controle 120, decimal 8, boa viagem. 08, obrigado, até o retorno. 961 no Bom Dia, prossiga. Autorização, caminhão, formação Golfo. Luna 961, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 1-0. Primeira curva direita, da Eulê da Irume, Irume Interstar Tampa, novembro 857, Moço. O controle em 120, decimal 8, e o transponder é o 5473. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita, decola da Eulê da Irume. Tamper 98, 7, controle Salvador 120-8, transponder 5473, gol 1961. 1961, correto, cotejamento, qual foi o importante que se encontra? Gol 1-0. 1-0, repata para o pushback, gol 1961. 961, está autorizado para o Chibete. Pode aproximar. Estamos aproximando. Prossiga. A rota sendo UPS Zulu 21, a saída é agora, né? Azul 4040. Via Pati 1 no Índia, ponto espera 118, decimal 95, ajuste 1-0-2, Baviano. Autorizado táxi, via Pati 1 no Índia, ponto espera 10, sobre 118, decimal 95, voo 191, bom dia, Montreal. 3. Bruno 7. Informação, Golfe, localização. Guarulhos do 11. Tan 3171, autorizado Guarulhos, nível de voo 320, decolo da 10, primeira curva direita, da El Lida Motiva, UPSU 10, Taubaté. Acena 5476, controle em 120, décima 8. Autorizado 320, conforme a rota, UPSU 10 até Tambo Bravan, decola a curva direita, da El Lida Motiva, UPSU, desculpa, já falei. 4-7-0, transponda 208 ao controle. Poderia coordenar o nível 300 pra gente? Afirma, guarda a coordenação. O T3171 reporta pronto pro Chibec. Muito obrigado, 3171. Voo na 961, no bom dia, está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 290 graus, 3 nós. Ciência, Chané 6225, reporta para Jurebase final, na 6225, ajuste em 1-0 no 2. 1012, reportarei, 6225. Ciência, no 961. Pode ir até o... Voo no 961, decolou 27, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, bom serviço. Dando base da 10, 6225, Oxané. Gente, Oxané 6225, já tem o tráfego no visual, está baixado travado? Afirmo. China 6225, Rizipo, 5 na 0, vento 290 graus, 3 nós. Autorizado, pouso 10, 6225. Tunel solo? Escuta, prossiga. Autorizado, nível 300. Nível 300, autorizado, obrigado. Tá ligado pra si, 625? Afirma, 625. Ah, agora deu um ângulo pra gente, obrigado. 225, follow 3A, libera a direita, taxi via Alfa, Juliette até o gate 62, mano, escuta. Na sua escuta, direita Alfa, Juliette, 62, 25, Xanel. Azul 4040, autorizado com fins, nível 340, decola da onda zero, primeira curva à direita, na saída Arbor, Elefa, autorizando 21. Aciona 5505 no transponder, o controle em 120.8. 3171 está autorizado, reporta para o site. Autorizado, 1093, bom dia. O ajuste 1012, reporta o trem checado. Camarada. Ação Índia Serra, baixar checada, avistando o gol 903. Gol 903, tráfego no visual, livre pouso 1-0, vento 300 graus, 39. Pouso livre na 1-0, gol 1-0-9-3, paciente do vento. Sul-Leste para cima. Zulu, decimal 1. Romeu, Eco, Zulu, Eco, bom dia, Brasília. 5-9, 1 milha e meia do externo.